Bandu, muito bom dia ao Bianca, Alfa Vitor Papá. Alfa Vitor Papá, bom dia. Alfa Vitor Papá, solicito autorização de reboque do pátio 3 para a posição de número 5, pátio 1. Está autorizado, é pátio término. Ok, gente. Salvador, Alfa Vitor Papá, informa a Terra do reboque, ok? Gente, até a próxima, obrigada. Obrigado, bom dia. 5973, como recebo controle? E o 5973 controle Salvador. E o 5973 controle 5973, desça para 2000 pés pro Eduna. Caso consiga copiar, passe para 11935. E o 5973 controle. Está autorizado 5973, caso não tenha contato com o controle, chame torre 11895. Gustavo Salvador, bom dia. O 961, informação, Togo, cópia Galeão. Bruno 961 para o Galeão, nível 360, preparada é o Leda Bridge, aguarda a coordenação com o centro para checar sua rota. Só um minuto, por gentileza. 360, da é o Leda Bridge, aguardando. O 1961, pronto, cópia. Está autorizado pelo Galeão 360 ao nível. Sou decola da 10, cumpre perfil da saída da Leda Bridge, onde intercepta pesolo 10, prossegue SMAP, Luft Barbacena. Aciona 5526, correção, aciona 5523 no transponder 119.35, que é a frequência do controle. Galeão, na decolada 060 é o Vita, pode fechar a frente da 0, mata, 5523 da transformação, Salvador 9, 5523 é o código de transporte, me chama quando pronto para puxo no 01 ou 5523 da transformação, chama quando pronto, 961. Autorizado, suspeito acionamento semitáxi, gol. Rio 5973, boa, prossegue via Alfa Juliette, parte 3. Solo 961 no pronto táxi. 1-05 a bordo. 0323 Campinas. India Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro 1012. India Alfa, confirmando a frequência da torre. 118.95. 1-8-9-5 no 961, bom dia. Paulo, Palma do Bombias, 1400, 40, da Hotel 28. Solicito autorização com o 340. Azul 4040 para Confins. Está autorizado nível 340, seu decola da 10, cumpre o perfil da saída da Aula da Brits, onde intercepta peso Luna Meio e prossegue até o destino. 5536 é o código transponder, 120, posição 119.35 é a frequência do controle. Autorizado Confins, nível 340, decola da 10, da Léo, da El, desculpa, Leda Brits, intercepta peso Luna Meio e segue conforme a rota. 3,5, transponder, 119,35. Controle azul 404. Protegimento correto, chama quando pronto pro posto. Chamar